madrugada, deixa para dois no país. A gente ela gera no 2 autorizado, canal ILS 73 a possibilidade. Chave, pelo meu ataque autorizado, chama para ingresso. 208. 208, Romeo 45. Eu vou passar para o radar, se você está no nível 4, 3. 0, saída de Salvo Ano. Salvo Ano, final 43, vai ficar no final. Azul 27, seu plano está presente, autorizado direto elétrica. Direto elétrica, Azul Azul 27, 8M, autorizado direto do Salão da Conquista. RB 38, com curva pela esquerda, solicita a terra evento para a última passagem, realizando já pouso na sequência. Autorizado de 38, representante, chama a torre. Aguarda a passagem. Aguardando. Checado, por favor, retorne para o brilho 5 gradativamente. Brilho 5 agora. Braço realizado no término do cheque do patinho, de 3 vezes.

Charlie, Papa 3, 4, chama 08. Eu, 308, bom dia. Boa noite, voo 099. Voo 099, contato radar, gostaria de voo 360, autorizado em direção elétrica. É, curva direita na frente elétrica, é isso? Assim, voo 099. É, direita elétrica. Tá, o controle, obrigado. Controle, controle, Shogun 705, cruzando 2000. Goa 705, boa noite, contato radar, da Academia de Voo 360, autorizado em direto Libra. 360 Libra, obrigado.

passando mais de breve no carro, distante 5,000 feet, direção ao Uruanti. Está passando mais de breve no carro, control. Passando mais bravo no carro, e o 2751809. Alvinado na linha 2, complete curva direita para o 070, reporte para o dado. Pega mais quebrado no carro, ele disse que approach 5, e já estou com o Tiger 6, que leva lá de cara e já segue. Essa linha é 3-0, boa noite, autorizado, chegada da Amazônia, deixa para o nível de voo 050. Autorizado, está funcionando 3-0. Rádio 9162, complete o canal 5, e 118 do sinal 95. Azul Amazônia 62, que legal, 9062, posto para estar funcionando 0, vento 08, perdão, 09. Bravo uniform, complete the approach, contact tower 18-95. Tower, this is Mike Bravo in front of Skyway Sound, localizer for runway 10, rear engine is clear, line runway 17, runway 8, Mike Bravo, runway 17. Roger, contact Mike Bravo uniform, KNH 1012, contact for canceling, IFR plan. Thank you. contact fire plane canceled at 55. Right-hand base for runway 17, contact on final. Right-hand base for runway 17, we'll contact on final, my 7 o'clock. Azul 9062, libera direito.